Hoje é dia 29 de agosto de 2024. Eu vou gravar essa música chamada 10 Unhas com Esmalte Preto. Jovens adultos alternativos instáveis, amante de arte, dela fazem parte. Se expressam em suas roupas e no mic, se preparam pro combate, querem um abate. Trabalhadores com sonhos caros, playboys fodem vadias em seus carros. Ambos têm a chance de chorar no quarto. No mesmo momento me escutam, ó que engraçado. Eu falei não pra religião mais de uma vez, e Deus me ajudou em muitos momentos. Eu sei, com ele diretamente não me encontrei. Às vezes acho que sou ele, mas isso é só um talvez. Agora alguns manos querem meu lugar. Esses parasitas vão rodar, nunca vão chegar nem perto, pode copiar. Você nunca vai ser você mesmo. Jesus era binário!